O seu corpo é viciante, tudo fica caloroso. Com esse seu beijo quente, a maldade vem na mente. É fogo com gasolina e incendeia o ambiente. É fogo com gasolina, ela é pura adrenalina. Sai do crime, faz chacina, mentalmente assassina. Ela me fez esquecer a Sabrina, me afastou da minha prima, me proibiu de ir no samba com a Carolina. É ciumenta, mas é gente fina, bloqueou o contatinho de uma tal Regina. Quer saber quem é Karina? Ah, deixa as ideias, que ela viu lá na esquina. Sabe, só falei que ela era uma antiga inquilina. Ah, vai rolar outro, troco. Mas ela não cai no papo e já fez logo um barraco. Só porque o nome estava salvo lá nos meus contatos. Mas ela sabe que eu sou fiel e toda noite nós dois juntos é lua de mel. Você é meu B.O. gostoso, quero te pegar de novo. O seu corpo é viciante, tudo fica caloroso. Com esse seu beijo quente, a maldade vem na mente. É fogo com gasolina e incendeia o ambiente. Você é meu B.O. gostoso, quero te pegar de novo. O seu corpo é viciante, tudo fica caloroso. Com esse seu beijo quente, a maldade vem na mente. É fogo com gasolina e incendeia o ambiente. É fogo com gasolina, ela é pura adrenalina. Cê é do crime, faz chacina, mentalmente assassina. Debaixo dos lençóis ela é a melhor. Pega de um jeito sem dó que eu fico só o pó. Muito foguenta, marrenta, mas não amarrada. Nas quatro linhas ela topa é qualquer parada. A gente briga, discute, mas não se separa. Minha joia rara me deixa de cara. Qualquer situação ela sempre encara. Com grana ou não, ela não desagarra. Você é meu B.O. gostoso, quero te pegar de novo. O seu corpo é viciante, tudo fica caloroso. Com esse seu beijo quente, a maldade vem na mente. É fogo com gasolina que incendeia minha mente. Você é meu B.O. gostoso, quero te pegar de novo. O seu corpo é viciante, tudo fica caloroso. Com esse seu beijo quente, a maldade vem na mente. É fogo com gasolina e incendeia o ambiente. Você é meu B.O.